John Carpenter. Aqueles monstros que andam lá fora somos nós. Um programa de Mariana Hugo. Thank you. John Howard Carpenter é um realizador, argumentista, editor, produtor e compositor norte-americano. Apesar de trabalhar em vários géneros, o seu nome de prestígio está mais associado aos filmes de terror e de ficção científica entre as décadas de 1970 e 1990. Nasceu em 1948, em Carthage, estado de Nova York, filho de Milton G. e Howard Ralph Carpenter, um professor de música. Na infância, o cinema fascinou, principalmente os westerns de Howard Hawks e de John Ford, tal como os filmes de terror de baixo orçamento e de ficção científica de alto orçamento, como The Thing from Another World, realizado por Christian Nibby em 1951, e Forbidden Planet, realizado por Fred Wilcox em 1956. Fez curtas metragens de terror com película de 8mm antes de começar o ensino secundário. Estudou na Western Kentucky University, com o seu pai dirigia o departamento de música, transferindo-se depois para a University of Southern California School of Cinematic Arts em 1968, onde se graduou em 1971. Enquanto frequentava a universidade, John Carpenter começou a trabalhar em Dark Star, uma curta-metragem cómica de ficção científica que mais tarde foi transposta para uma longa-metragem e estreada nos cinemas em 1975. Em 1970, colaborou com o produtor John Longenecker como co-argumentista, editor de cinema e compositor para The Resurrection of Bronco Billy, recebendo um Oscar para esta curta-metragem na categoria de Best Live Action Short Film. As primeiras longas-metragens foram Dark Star, de 1974, e Assault on Precinct 13, de 1976, uma homenagem ao seu ídolo Howard Hawks, em que basicamente transpôs Rio Bravo para um ambiente urbano. Foi a primeira vez que Carpenter trabalhou com a produtora Deborah Hill, a qual colaboraria com ele em alguns dos seus filmes mais conhecidos. Depois de escrever o argumento de Eyes of Laura Mars, realizado por Irving Kershner em 1978, e de escrever e realizar para a televisão Someone is Watching Me, Carpenter dirigiu Halloween ainda em 1978, uma obra que foi um sucesso comercial e se tornou um clássico. Custou entre 300 mil e 325 mil dólares e rendeu entre 60 e 70 milhões de dólares, ajudando a desenvolver o género slasher, no qual um homicida persegue e mata um grupo de pessoas, geralmente usando ferramentas com lâminas. Thank you. é um filme de terror independente, escrito por ele e pela produtora Deborah Hill, sua namorada, protagonizado por Jamie Lee Curtis, em estreia no cinema, Donald Pleasance e, como Michael Myers, Nick Castle. A trama gira em torno de um paciente mental, Michael Myers, internado numa instituição para doentes mentais, o Smith's Grove Sanatorium, por, quando tinha 6 anos, assassinar a sua irmã adolescente na noite de Halloween. 15 anos depois, escapa e volta à sua cidade natal, Haddonfield, perseguido pelo seu psiquiatra, o Dr. Sam Loomis. As filmagens ocorreram no sul da Califórnia, em maio de 1978, tornando-se um dos filmes independentes mais lucrativos de todos os tempos. Elogiado principalmente pela direção e banda sonora de Carpenter, muitos críticos associam o filme como o primeiro de uma linhagem de filmes de terror inspirados em Psycho, realizado por Alfred Hitchcock em 1960, e Black Christmas, realizado por Benjamin Robert Clark em 1974. Considerado um dos maiores e mais influentes filmes de terror já feitos, em 2006, o filme foi selecionado para a preservação no National Film Registry da Biblioteca do Congresso como sendo culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. Depois de Halloween, a reputação de Carpenter disparou. Entre 1980 e 1988, realizou 8 filmes: The Fog, em 1980, Escape from New York, em 1981, The Thing, em 1982, uma variação do filme realizado por Christian Nibby, em 1951, e de Alien, realizado por Ridley Scott, em 1979, Christine, em 1983, Starman, em 1984, Big Trouble in Little China, em 1986, Prince of Darkness, em 1987, They Live, em 1988. The Thing é talvez o melhor desta lista. Thank you. Na Antártida, no inverno de 1992, um cão é perseguido por um helicóptero norueguês. Nele, dois homens tentam matar o animal a tiro e com granadas. Sem ser atingido, este corre pelo gelo e refugia-se numa base científica norte-americana. Os homens da base saem das instalações para perceber o que se está a passar. Os colegas noruegueses aterram e um deles, manifestando uma espécie de demência, dispara contra o cão, acertando, sem querer, num dos membros da equipa americana. Estes repostam a agressão, abatendo-o. Um acidente fez explodir o helicóptero, matando o segundo. O animal é acolhido, mas nele está alojado um organismo intruso de origem extraterrestre que imita de um modo perfeito outras formas de vida. Uma entidade que se esconde na imitação que gera. Depois de se aperceberem da situação, cria-se um ambiente de desconfiança entre os homens da base. Ninguém sabe ao certo quem tem dentro de si esse organismo que só consegue existir como cópia. Quem parece pode não ser quem é. O que está dentro é o principal inimigo. Com efeitos especiais memoráveis de Rob Bouton, na altura com 22 anos, depois da estreia, as críticas foram muito negativas, sendo posteriormente reavaliado como um dos melhores e mais influentes filmes de ficção científica e terror na década de 1980. Entre 1992 e 1998, realizou Memories of an Invisible Man, em 1992. Body Bags, uma antologia para televisão com Toby Hooper, em 1993. In the Mouth of Madness, em 1994. Village of the Damned, em 1995. Remake do filme homónimo, realizado em 1960 por Wolf Rilla. Escape from L.A., em 1996. O seu filme com maior orçamento e Vampires, em 1998. No século XXI, só realizou duas longas-metragens, Ghosts of Mars, em 2001, e The Ward, em 2010. Para a série de televisão Masters of Horror, emitida pela Showtime Cable Network entre 2005 e 2007, realizou Cigarette Burns e Pro-Life. As bandas sonoras de Carpenter foram consideradas as principais causas para o sucesso artístico dos seus filmes. Começou a editar álbuns com esses temas, alguns deles novos como Lost Themes, em 2015, Lost Themes 2, em 2016, Anthology, Movie Themes, 1974 e 1988, em 2017, e Lost Themes 3, Alive After Death, em 2021. Come on. Carpenter admira desde pequeno o escritor Howard Phillips Lovecraft. O pai ofereceu-lhe em criança Great Tales of Terror and the Supernatural. No cinema, Toby Hooper e George Romero são seus amigos e duas referências preferenciais, juntamente com Howard Hawks, Alfred Hitchcock e a série The Twilight Zone, criada por Rod Serling em 1954. Muito rejeitado pela crítica de cinema, considera que esta muda de acordo com os tempos. Num minuto você é um gênio e no minuto seguinte você é um vagabundo. Bem, ambas as coisas não são verdadeiras. Mas também afirmou que, se os críticos começarem a gostar dos meus filmes, então estou num grande sarilho. Noutra entrevista, referiu que nunca assiste aos seus filmes. Depois de os montar e de lhes colocar a música, nunca mais os quer ver. jogos ele co-escreveu o videojogo Fear 3 para a Warner Brothers. No mundo da banda desenhada, é um dos criadores da premiada série bimestral John Carpenter's Asylum, coleção de antologias John Carpenter's Tales for a Halloween Night. Casou duas vezes, primeiro com a atriz Adrienne Barbeau em 1979, divorciando-se em 1984 e depois com a atual esposa, a produtora Sandy King, em 1990. John Carpenter é realizador, produtor, argumentista, compositor, editor, músico e ator. Thank you. Este programa teve locução de Inês Aguiar e João Borges. Realização de Mariana Huck.